acordo com possessivos. Seu, seus. Sua, suas. Dele, deles. Dela, delas. Responda. Siga o exemplo. Alfredo guardou o meu carro ou o carro dele na garagem? Ele guardou o carro dele. 1. Gabriela trabalha com Carlos ou com o marido dela? Ela trabalha com o marido dela. 2. Você falou com o seu filho ou com o filho dele? Falei com o filho dele. 3. Alberto, eu mando a carta para o seu endereço ou para o endereço do Renato? Você manda a carta para o endereço dele. 4. Cecília, a festa vai ser na sua casa ou na casa dos seus amigos? A festa vai ser na casa deles. 5. Doutor Nestor, a conta vai para a sua firma ou para a firma de seus clientes? A conta vai para a firma deles. 6. Nós vamos viajar com o nosso carro ou com o carro novo de José? Vamos viajar com o carro novo dele.